Eu não sei onde eu encontrei coragem pra te ligar. Uma tristeza de vir uma foto contigo me fez desmoronar. Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí. Não quero incomodar, mas já incomodando, eu só tô te ligando pra dizer te amo. Deixa ele saber. Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí. Não quero incomodar, mas já incomodando, eu só tô te ligando pra dizer te amo. Bora, Goiânia! Deixa ele saber.